considerado! Vamos pra cima, meu DJ! Não solta a gata, não! Olha o pedaço, sucesso de volta! Super Metrô! Dá-lhe meu Super Metrô! Pai, o Metro Fio Dental e passa o ano, o Metro Fio Dental e passa o ano, passa. O sol tá esquentando e tocando. Olha o forrozinho chegando! Um abraço bem, nosso grande amigo Cabeça! Curitiba, é isso aí, Curujuba, aqui presente com a gente, e meu parceiro Eduardo, toda a galera de Miracel, você é no setor! Estilo diferente hoje. Olha o meu parceiro Toda ali, Guarci de Maratota. Primos, meus primos de Tomata, tem aqui. E galera, seja no próximo domingo, dia 1º de janeiro, pra começar o ano com o pé direito. O tradicional versão da ressaca da virada no Balneário Mesquita, Miracelas. Salveiro Branca de Neve, Salveiro Suculenta, Luciosa Maridão. Sorteio de 10 pacotes de cerveja. Participação do Top Leozinho. Gente, bora só segurar os alô pra galera dançar bacana, gente. Patrocinada farra, até coroa. Vamos dançar, dançar. E tem um... Hoje a galera vai dançar de montão, Marinho. Com o Super Metrô. De longe já cês... Marildo. Marildo. Versão dos paredões. Super Metrô, a estação do som. Eu tô falando é do passinho do rei. Cima e baixo. Esse é Super Metrô. Super Metrô. De cima e baixo. Vamos pra subir, vamos subir. Toda a família é demais. E baixo Brasil com a gente. Toda a galera do Jabaroca, Marinho. Aqui. Falar em Jabaroca para o ano já tá quase tudo confirmado, metrô. Estilo, um pé de um lado e do outro. Estilo, um pé. Vai pro lado e pro outro. Igor Pirateiro, um abraço, Igor. Pro lado e pro outro. Olha detalhes, viu, gente? Os copos do Top Leozinho da Liga House Mixes. Eu tô falando. Apenas 5 reais pra você levar negócio. Agora são, viu? Vigilo, pra frente, pra trás. Vigilo, olha pra frente. Um abraço pro Benzaca, Bruninho, mano, Lugino. E aquele da equipe massa aqui com a gente no metrô. Belzinho. Se diz é show. Super Metrô. MR Box, olha o patrão. Olha o Marcinho. Alô, Marcinho. Estilo jogador. Vai, parra, até coroa vira. Vai, copinha, se amarra. Estilo jogador. Patrocina da barra, até coroa. E doce, doce, doce, doce. E tem um som que quando toca, eles entram em ação. De longe já se escuta, seleção dos paredões. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E meu grande amigo Bira também. Ele, meu parceiro Thiago, a galera do Flash. Tchau, Marinho. Embaixo, estilo, olha em cima. Embaixo, estilo, Neymar. Em cima, embaixo, estilo, Neymar. Olha, Marinho. E o Basque, a mulher. No próximo dia 11 de dezembro, a reinauguração do Bala Cidura. Do Bar Cintura de Mola, em Tema da Teua. Elias Martinão. A bola não bota o fé. Participação do Top Leozinho. Estilo, o Fred. E o Basque é campeão, ninguém discute. Eu tô falando, é no passinho do Hulk. Olha pra frente e pra trás. Estilo, o Hulk. Pra frente e pra trás. Estilo, olha pra frente e pra trás. Olha quem tá morando aqui com a gente, meu rapaz. É muito bacana rever esse cara, viu, meu irmão? Amigo Manel, da Festa do Ice. Lá na Vila do Penha, tá aqui com a gente hoje. Se pensa a diz, é um sucesso. Equipe Taça, todo mundo juntinho, Marinho. Atenção. Vamos dançar forró, minha família. Como é que tá todo mundo? Se merece. Chame sua amiga, vá pra sua casa. Liga o som do avião bem alto na caixinha da Bose. Ajeita a maquiagem. Ajeita o cabelo, bota aquela Super vem comigo assim, ó. Vem comigo. E a galera da rodinha. Como é que tá? Batendo palminha. Te valorizando e você indo até o chão. E agora? A galera. É isso, minha filha. Olha o Boninho. Batendo. Já confirmado. Minha, versão do Ice 2017 lá na Vila do Penha. Indo até o chão. Super Metrô e o novo Ganha Saúde, Boninho. Super. Gravação do DVD vai ser de volta. Ele é quem vai. Bora, meu parceiro Manel, meu irmão. Bora, Boninho. Ele não é nada, simplesmente nada. Você é uma linda, vem melhor. E na frente do espelho, dá um grau no cabelo. Passa uma maquiagem, veste a saia curtinha. Isso, embora. Eita, forrãozinho gostoso, garoto. Nossa. Bora descer pra balada, bora tomar aquela rodadazinha que você fica pirada. É, é, e dança, a noite é uma criança. Vem aí, perto da... Como é que dá? Vamos! E a galera da rodinha, batendo... Bora, bora, bora! Te valorizando e você indo até o chão. A galera da rodinha, batendo palminha. Te valorizando e você indo. Chora! Se a filhazinha podia, eu vivaço! A galera da rodinha vai te valorizar, minha filha. Vem pra cá, vem! Boninho, já tudo certo! Nacional Festival do Ice no ano de 2017 na Vila do Penha. Tem ele, tem ele, tem ele! Super Metrô! E Gaia Saúde vai ser irmão, irmão! E a galera. Vai ser muita pressão, garoto! Batendo, Gaia Saúde e Super Metrô juntinho! Vai ser na pressão, pode crer! A galera da rodinha na legal, batendo pau. E agora? De valor, então não chora aí, ó! Te liga nessa! Oi! Simãozinho gostoso, Riquelme! Alô, Júlia Salves! Tamo aí, véi! 50... Um abraço pra toda que vitais lá no Pé aqui com a gente! Bora, um maninho! Se liga na parada, é de primeira! Minha banda é porrada, vem cá, tá bonitinha. E bora embalançar o som da guitarra. Guitarrinha, guitarrinha. Leozinho hoje no comando, na do Bigueira aqui juntinho. Rodrigo na já passando por aqui, a gente detona agora. Guitarrinha, guitarrinha. Já já tem pressão, garoto. Vai ser a gente faz a galera dançar primeiro, né, garoto? Verdade, verdade. Anderson Manuel. O Cleve, meu parceiro, certo, todo mundo com a gente. Vai, fala, maninho. Leozinho e Marinho do Oze. Mas aí, a vida tem que ir agora. Galera do bem aqui em peso no metrô. Super Metrô. Na parada, é de primeira linha. A galera dançando. E no próximo dia 20 de novembro, na Vila Sorriso. É borrada. Grande show com o Marius Camargo. Wilson José, Tony Nelson, Nuno Reis. Organização do nosso parceiro Antônio Barros. E Valmir Lopes, vai ser demais, hein? E doida, vamos lá! Vamos dançar! Minha banda é boa pra tocar no paredão. E o domingo é só alegria! Aliança no bolso e vamos gastar! Super Metrô! Super! Diz aí, CD solteiro, se sozinho não. Super Metrô! Dá-lhe meu Super Metrô! Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido. Pra cair na barra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Marildo! Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Alô! A mulher sagrada presente é um calmante. Eu sou o nosso segurança, o nosso show melhor. Nossos garçons aí, um pacote de cerveja pra galera do Flechão, tá certo? Aí na rua, amigo! Solteiro, com a aliança no bolso, vamos gastar dinheiro digital. E com o pirateiro, maninho! Com a aliança no bolso, vamos gastar dinheiro. do nosso parceiro Leandro da Fazenda Boi Gordo. Lá do Segredinho, tá aqui com a gente também. Um abraço, Marinho. Vamos descer! Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido. Se tá caindo a barra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. A mulher... Produção, consegue só uma água aí, produção. Rapidinho, tá bom? Tá de casa e nem abandonava. Eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua pagando. Bora, passo nessa, na aliança no bosque. Pra galera do Flechão, Flechão, Flechão ali, ali, ó, vem pra você. E aí, galera do Flechão! Obrigado a toda a galera que veio aí da Vila da Frecheira, obrigado a vocês pelo carinho, hein? Vem, pensa aqui no metrô! Super Metrô! Super Metrô! E hoje é diferente, Leozinho! Esquecer de você. Dá-lhe meu Super Metrô. Tem sido muito difícil pra mim. Como é que é? Diga por que me deixou tão sozinho. Menininha, meu amor. Menininha, meu amor. Vamos dar um shot assim, ó. Escrever cartas eu já escrevi. Tocando diferente hoje, cara. Bem dançante hoje pra galera. Também já mandei. Daqui a pouquinho tem vibração. Aí tem mais músicas dançantes pra galera curtir. Porque se você tiver outro. Uhul! Meu amor. O que é bonito é ver a galera dançando agarrada assim, cara. Ó. Meu amor. Lá de pro onde é esse marido gosta? A solidão vai acabar comigo. Se quem amo. Parceiro Nilson, na onda, galera de Sacaracuara. Vale igual, seja um abraço, Marinho. Só me dar um castigo. Tá chegando o festão do Bar Coisa Nossa e vai ser demais. Pode voltar. Vamos lá, vamos lá. Space. A sua vai acabar comigo. Se quem ama. A estação do som. Voltar. A estação do som. Se você quem só me dar um castigo. Já chega, amor. Pode voltar. Esquecer de você. Família Real Bração. Me sinto muito de... Essa galera é muita onda, meu irmão. Quando gritou. Menininha. Meu amor. Menininha. Meu amor. A maior estrutura. Escrever cartas eu já escrevi. A estação. Mandar recados também já mandei. Vamos guiar! Quero morrer se você tiver outro. Menininha. Vamos no São Jorge! Alô Brasil! Aqui é Ray Douglas, Henrique Pichotti. Ao vivo e tome chinelo. Vai preparando aí, Leozinho! Já você em seguida, gente, vem juntinho, garoto! Daqui a pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto fole vai fungando, vai gemendo. Tô cantando, tô dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que nós estamos conversando. Nossa mão vai aumentando pra... E a poeira subindo! Todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. É do jeito que o povo gosta. Minha galera de Belém, obrigado pelo carinho. Nossos maluquinhos, o Maurinho lá na Vila Samambaia. Aqui no metrô, abraço pra você. Todo tempo, quando houver pra mim, é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quando houver pra mim, é pouco. Bora, minha família, real pressão, assim, juntinho, lado a lado, Maninho. Triste quando dia de ontem, só pressão total. Se acaba a separação, pra nós viver igual a dois sanguessuga. Nossa mão pede mais curta do que esta solidão. Todo mundo vai! Todo tempo, quanto houver pra minha pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra minha pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra minha pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. E Jorge Domingo! Vai pra minha pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Supermetro! Olha assim! Vamos dançar, e vai dançando, dancinho, dancinho, dancinho. Atenção, galera, é o seguinte, ó. Daqui a 30 minutos, mais um sorteio do bingo, tá bom? Olha o Boninho! Super Metro! Olha o Marcelo! Super Metro! Music! Celso! Hoje não pense, mano, do Corinthians! Nossa, no refresco! Vai, vai, vai! Bora, Juninho, abraço, Juninho! Vem, Juninho! E doida, vai! Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala, bota a gata pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Vai na frente, rapaz, fica bem. Rapaz, quando a minha tá contando, todo mundo vai atrás. Família, reabração, maligo, Léozinho, um abraço! Tá contando todo mundo. E doida, doida, doida! Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Abre, abre. Bora, meu parceiro Boninho. Sabendo que a galera ainda... E a galera de Capanema também top aqui pra vocês com a gente. Obrigado a todo mundo. As três igual e desce no verso, mano, tinha esporte. Vira selvas, Valmelo, da Tia Reca, o touro, bancadão, saber ouvir no silêncio. Você remexer, menino. E o top, Leozinho. Sem quebrar essa batida que mexe com os corações. E aí? Solteirões do balanço e do balançar. Menino, quero ver você remexer. Eu quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. Solteirões do balanço e do balançar. Gosto de ver o forrozeiro no chamego. Batendo as botas, levantando o poeirão. Se liga aí. Ver a moçada fazendo sapatear. Equipe Morcegão da língua, gente, gente, gente. Super Metro. Usando choque e bandeira. Super Metro. Alô, galera, agora vou perguntar. Bora, meu parceiro Marlon. Os homens também vão gritar. Transgar é a galera do Corinthians, maninho. Quem não tomou pode tomar. Segura. Tá todo mundo animado. Vamos ter dois a farrasar. Eu quero ver. Remexer, menino, eu quero ver você requebrar. Esse grave tá judiando da bichinha. É o solteirão, balance no balançar. Menino, eu quero ver você remexer. Eu quero ver você requebrar essa batida que mexe com os corações. É o solteirão, do balance no balançar. Os maluquinhos do balde também. Samambaia está aqui em Brasília, curtindo todas e mais algumas. Pode crer. Pela pátria. Pra cima. Leão dos sonhos. Vai dançando! Toma gostosa, lapada na rachada. Você pede que eu te dou lapada na rachada. E aí, tá gostoso? Lapada na rachada. Vamos dançar, maninho! Eu sou o Leão do Forró. Festival do Corinthians, Leozinho e Marinho do Detonando. Vamos, Leozinho, bora, Leozinho. Top DJ Leozinho. Linda, linda, linda, linda, enlouqueceu. A macharada ficou doida quando ela vai. apareceu. Bastante nos dias. 5 e 6 de novembro vem aí, ó. O nosso metrô, estação do som, tocando saudade na quadra do Paulinho, entre a Guateu. O clima foi crescendo, foi tirando. Vai ser muita onda, Marinho. Chegou no meu ouvido e começou a falar. E mulher? Ai, essa pirâmide é bonzinha. Boa, Thiago, boa. Eita, que dia assim que eu vou matar minha saudade de tocar saudade, Leozinho. Agora. Fale da saudade, é coisa boa também, cara. Pode crer. É curtição do começo ao fim. Vamos dar uma lapadinha, mano. Segura, Leozinho. Toma uma gostosa, lapada na rachada. Você quer que eu te dou? Lapada na rachada. E aí, tá gostoso? Eita, me bomba. Lapada na rachada, você pede que eu te dou. Lapada na rachada, e aí, tá gostoso? Lapada na rachada. Toma, toma, toma, toma. Galera da copiar um beijinho. Fernando da Sobre Mil Chanel. Meu patrão Irã e Cris. Casal com Rosane e Fortaleza. Kix Fashion. Beijinho, beijinho. Segura, segura. Meu parceiro Igor Pirateiro tá aqui, ó. O cara de Miracemos e esse é o Maninho. E doida tudo, tudo, tudo. Super Metro. E no deserto do Saara, na procura um grande amor. Uma mulher cheirosa, era tão linda como a flor. Cabelos ao vento, popinho braseado. Pele macia, cheira da pecado. E saiba amar. Mas aí é só o design, um abraço, Bruninho. Olha que jeito, vem. Nossos primos lindos, manda teu ali, mano. Vou te gongar. Fala, Ilson, lá, Ilson, família, vida louca, se capone. Olha o leite, olha o leite, olha o leite. Olha que eu sou o seu califa, você é minha talisca, jeitinho de mulher, jeitinho de menina. Seu rebolado é tão envolvente, eu vou levar só pra eu vou na dança. E a galera de Vila Fátima também por ali, maninho. Tá todo mundo de boa gostando do nosso som. Olha o metrô no festão do Corinthians. Olha o maninho, maninho, maninho. Torcendo o volão. Olha os avião, olha. Essa aqui é pra mulherada. Eita, que eu vi esse mal do Corinthians, Leozinho detonando. Ó, o seu namorado me deixou em casa. É igual essa música que eu cantei antes. Liga pra uma amiga, se arruma, ajeita o cabelo, bota uma maquiagem. Ajeita o cabelo, bota a maquiagem. Salada. Vem pro Submetrô. Foi ele que perdeu, mas você canta essa música em caindo. Essa aqui é pra mulherada. E a galera da rodinha. Batendo palminho. Galera de Miracemos, pra gente abraçar vocês, hein? E você. E doida aí, maninho. E a galera da rodinha. Quase confirmado o Submetrô. 8 de julho, no final dos Jogos de Goiás, velho, vai ser demais. Bora, Cido, pra cima. Ele não merece. Já, já, tu esquece. Ele é quem vai ficar na vida. Leozinho. Não chora. Leozinho. Marquinho gravando tudo, Marquinho! Agora, hoje a noite é nossa! Que doida! Pra descer pra balada, fazer uma rodinha! Gravando tudo mesmo, cara! Rodinha, que dança, a noite é uma criança! Vai. Muita calma, Corão, muita calma, deixa fora! Rodinha, batendo palminha, que valorizando você, indo até o chão! E o Arraial de Santa Luzia, Delfinho. Dia 11 de dezembro tem a cobertura aí do Jota Cigueiro, do Pode Crer. Se liga aí. E doce, doce. E doce, doce. E doce, doce. Olha o metrô, seu detonando. Alô, Nino da Mais Móveis. Eu tava na esquina e vi uma mulher em cima do carro da minha gatinha. Equipe Real, boss do Marulho, tá aqui com a gente também. Um abraço, Larcinho. Que doido, maninho. Alô, Marcinho. Alô, maninho, não chega aqui atrás. E a galera do Bacões Anós tá querendo fechar contrato pra vocês tocar no próximo ano lá. Alô, Marcinho, não chega aí, Leozinho. Alô, Marcinho. Alô, Marcinho, não chega pedindo com a galera do Bacões Anós aqui na nossa retaguarda. Tô sentindo que ano que vem, no versão do Bacões Anós, tem ele, tem ele, tem ele, tem ele. Super Metrô. Colega de Júlio do Brasil. Vamos lá, te dizer. Tchau. Eu tava na esquina e vi uma ceninha em cima do carro gatinha, gatinha. Era gatinha, gatinha, lambidinha, lambidinha. Tava no vento, ela me disparou. Maravilha! Tu chama aí do Brasil, é aqui com a gente! O Igor Pirateiro! Se arrumando todas, irmão! Galera, hoje no Super Metrô! Olha que dele! E os copinhos personalizados do Pinãozinho lá no nosso Rose Mix! Alzinho, deixa o daquinho! Um alusão à galera do apoio total na festa do Corinthians, hein, garoto? Abraçar com o Murigarinho e agradecer aqui a galera do Rancho Santa Lúcia, nosso parceiro Gilmar Bebida também, o Mercadinho, meu amigo Bruno, Mercadinho do Nazareno, meu amigo Marlon Mesquita, todo mundo, do Tudo Posto de Miraselva e também a família Real Bração. Obrigado, garoto! Ele em companhia, primeira dama. A curtida do metrô, meu irmão, do Mineira, Pai Légua, casa cheia, pressão. Olha o Boninho. Fala, Sérgio. Super Metrô. Super Metrô. Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casar. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. Eu tô na vida de solteiro, já larguei. Bora, Marcelo, não deu sair doido aí, mano. Fala, Marquinho, pra seu Marquinho. Começou a vaquejaria disputa é acirrada, garota vale. Vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro, vaqueiro. Você no Marquinho, da Saveira, Branca de Neve, da Saveira, um sucesso e detalhe. Essa semana tá chegando o CD volume 1 da Saveira, Branca de Neve, produção do Top Leozinho. E também a mulherada que tá na competição. Pra ver quem derruba a boa e conquistar meu coração. Eu vou só trazendo gado, vou só trazendo gado. Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato. E eu vou só trazendo gado, vou só trazendo gado. Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato. Eu tô na vida de solteiro, já na guerra de casar. Hoje eu sou vaqueiro desmantelado. Beleza, maravilha, meu top! Bora abraçando o brincadeiro, tá legal, Chimano? Aí do canto tá legal de Quatiburu, meu irmão, desde ontem, curtindo com a gente de boa. É bom, Pedro, balão! Eu vou só trazendo gado, eu só trazendo gado. Vem perto, mestre! Eita, que esse metrô é uma loucura, maninho! Olá, passageiro! passageiros. Esse é o Super Metrô, a estação do som. Vamos nessa, então, assim. Um som de alta tecnologia e sofisticação. Assim é Super Metrô, a estação do som. E o seu show envolvente. Vamos assim, ó. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Pra começar a crescer! Amanhã, pelas beiras, só na manhã. Olha o maninho! Quando ela chega falando, estresse meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro, no meio da multidão. Quando ela chega falando, estresse meu coração. Um abraço a toda a galera da Vila dos Elves também com a gente. Bora considerar o garoto. Super Metrô. Super Metrô. Quero ser teu eterno amante, enlouquece e de prazer. Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno amante, enlouquece e de prazer. Com seu corpo. Pela semana, Bíblia Banchei. Bora passando com muito carinho, nossa amiga de Elson. Acabou ali com o menino também, a primeira lama. Festa feita, festa bonita. Vila Santa Cruz de Segura. Eita, que amor! Parceiro de Yersi do Língua Cinti e o Sonal da Galera do Marco e Salmoça Língua Cinti. Curtição, garoto, bora igreja! É a pressão na pressão total, ó! Gente, bora meu parceiro, tá tendo doido aí, maninho. Conta, conta. E 6 de novembro, festão da Toca da Raposa aí, com som da Luciosa Paredão, um desfile de lindas meninas, pode crer, muitas mulheres na passarela. E detalhe, mano, meu parceiro Real chegou com o Leozinho. Leozinho, a partir de 2017 você tem um contrato até o fim da tua vida, velho, porque todos os anos agora a participação do Tom Leozinho na festa da Toca do Raposa. Esse ano não deu certo porque o Leozinho já tinha fechado uma data aí. Mas 2016 já tá assinado. Enquanto o Leozinho for vivo, ele vai tocar na festa da Toca do Raposa, meu irmão. Vamos lá! Bora, Leonardo! Bora pra cima aí, maninho! 29h30, né, maninho? 29h30, né? 29h30 de outubro! 12º, 12º, 12º aniversário do Banco Coisa Nossa é tradição. E claro, o Lúcio Ansa, paredão pela primeira vez. E no domingo, Mingão da Pop vai ser demais. Um, dois, três, quatro. toda a equipe HB, Doninho. Tá fazendo um super derrame de gelo com a gente também. Obrigado, Arudão. Bora, Bruninho. E detalhe, meu parceiro Marildo. Tô sentindo que no próximo ano, em outubro, aniversário do Banco Coisa Nossa. Tem impressão e o som dele, Maninho! Super Metro! É bom essa galera considera essa amizade. Eu tenho certeza que eles vão olhar com carinho pro Leozinho ano que vem. Vamos lá! É o pressão, é o pressão, é o pressão, é o pressão! Mudando pra cima, sim, Maninho! Caqueado, vai! Toda equipe, Mocegão da Vila dos Neves. Tá todo mundo no circuito, o Assis curtindo o som de Listão Valor. Beleza, Maninho, vai para sempre com muito carinho. Fala, família, lá no segredinho, mas vamos por aqui com a gente. Enlouquecendo no metrô. Eu não quero nem saber. Quero ver se a galera conhece essa aqui. Aí, era uma galera boa. Eita, festa dos coroas, irmão! Próximo sábado, próximo sábado, próximo sábado. Som por aqui, bom de carteado, garoto. Se liga. Nosso grande amigo Mesquita também, todo mundo aqui com a gente. Abração e voz, meu parceiro Bezac, o Bruno, Luanzinho, Kelizinho, toda a equipe, Saldo Iguí. Arrastando todas por aqui, Marinho. E golpina até no Marinho. Tirando tudo, tudo, tudo. E aí? É, a galera ainda tá acesa ainda. Eu não falei nada que eu queria ver se rola menos uma vai pra... Quem tá solteiro dá um grito, grito, grito. Quem aguenta até meia-noite, bota o bracinho pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, quem aguenta até meia-noite. Quem aguenta até meia-noite, bota a mãozinha. Mãozinha, pra cima, e assim, ó, direita, esquerda, eu tenho que acompanhar o Juninho, né, vamos lá, direita, esquerda, quem tá feliz dá um grito! Leozinho, que tal mais tarde a gente chamar duas meninas pra dançar aqui, pra ganhar, eu vou presentear. Pra cada uma. Mas eu só vou chamar se tu dançar lá no meio. Não, eu não. Pelo amor de Deus. Eu vou presentear as meninas que vieram dançar aqui. Olha, eu vou pagar do meu dinheiro um copo personalizado do Leozinho. Tá bom? Melhor, ele vai pagar dois copos. Pronto. Bastante. Calma, calma. Depois. Depois a galera dançar aí. Vamos na manhã, né? Isso. Quem quer curtir, vem entrar, manda o bracinho pra cima. E sai do chão, vai! Bota a mãozinha pra cima! Quem tá solteiro, mãozinha pra cima, e assim, ó! Tchá! Quem é sincero, dá um grito! Feliz, bota o bracinho lá pra cima. Pra cima. Bate, tchá. Eu vou no rei, vocês no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Assim, rei. Rei. Total! Os mais... Samambaia, já aqui curtindo todas e mais alguma no metrô. E quem é do Corinthians aí? Nossa senhora, assim. Sacanagem não, mano. E a garganta tá indo embora, mas aqui a alegria é total, cara. É a opressão desde ontem. Muito gelo, muito gelo, muita onda. Meu parceiro DJ Kennedy tá aqui comigo. Olha, maninho, DJ Kennedy no segredinho, pra cima, garoto. Quem é do papão, bota a mãozinha pra cima, galera do papão, pedi pra parar, parou. Gente, eu respeito pra caramba a galera do Leão, mas eu sou Paissandu, meu irmão. E quem é do Paissandu, bota o bracinho pra cima. Bota a mãozinha pra cima, sim, galera do papão, e canta, e canta, e canta. É bicolor, é bicolor. Faz assim, tá vendo? O Web colou! O Web colou! Mas eu falei que eu sou Paissandu, mas eu respeito a galera do Remo, né, maninho? E eu sou Remo e respeito a galera do Paissandu. Então puxa, maninho! E é do clube do Remo, bota a mãozinha pra cima aí! Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Quem é do Leão? Tchá, tchá, e canta assim, e canta assim, e canta assim. Remo, mais alto, mais alto. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Todo mundo, Remo. Tá quase empate, garoto. Rapaz, eu acho que a minha galera do papão dá uma sorte, mano. Será, não acredito. Dá uma sorte, dá uma sorte. Bora ver. Quem é do Paissandu não vai no Remo aí. Te falei, meu irmão, te e falei. E quem é do Remo da Mavaia no Paissandu? E aí? Eu ainda acho que a galera do papão levou. Eu acho que não. Mas quem é paraense com orgulho, bota o bracinho pra cima aí, ó. Quem tem orgulho do Pará, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. E assim, ó, girando, girando, girando a mãozinha, girando, girando, girando. Um, dois, três, bora, Marinho, Marinho. E agora? Mãozinha pra cima, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E agora? Cadê vocês? Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Se o nosso querido amigo DJ Choca aí do Adrenal Sul estiver aqui na área, por favor, não chega com meu amigo assim, rapidinho, tá legal? DJ Choca aí do Adrenal Sul, por favor, não chega aí com o maninho macio, garoto! Cadê você? Pra cima, Leozinho! Fala, maninho! Quem vai chegar em casa, mãe do sapato, dá um grito! Quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima assim, ó. Pulando, pulando, pulando. E pula, pula, pula. Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Quem tá feliz dá um grito. Só quem confia no papai do céu, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha e bota essa mãozinha. E bate tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Fecha do Corinthians, maninho. Eita coisa boa, maninho. Everywhere you go, lights flash. Super Metrô. All you gotta have is the cash. Why you think you're able? mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Quero ver se vocês conhecem essa aqui, ó. Quero ver, quero ver, quero ver. Todo mundo tá feliz.